derrubando o quadro da estante com minha logosofia. Distorcendo o beat, fazendo a psicodelia. Ratipsomania se torna dipsético. A tecnologia, high-tech e cibernético. A doença do piano xilarmônica. O rap é pesado, explodindo igual bomba atômica. No mic militante, sigo diligente, não abundante. Te dando uma tijolada impactante. Pesadelo constante, a segurança do Brasil é feita com cano. Padre estupa menor no Vaticano. Sobrevivemos num lugar urbano. Não dou murro a ponta de faca. Patrocínio da Taurus, papa móvel, a prova de bala. Não me cala, médico do hospital opressa a morte. A doença do alcoolismo dando bote. Político com malote, inércio, não fico parado de braços cruzados. Enquanto o camburão arrasta a mulher pelo asfalto, não paro, pra minha nação a verdade é dita. Chega, fique na paz e não leve vida. Swinga incorpora nessa batida. Diablés abençoe e te guia nessa rotina. Mantenho meu corpo fechado contra todo mal olhador. Vivemos num mundo de inveja, traição e pecado. Na contenção de Mike na mão, se falha na missão, são a sigla FQV fazendo a conexão. Salve lá pros mano de Santa Catarina, Conex RSPC de Curitiba. FQV é minha família, maloqueiro de bombacha, gaúcha, espé nós na trilha. Não me cala, politicagem, bandidagem, chinelagem, não me cala. Censura, mentira, desigualdade, não me cala. Polícia, dinheiro atrás das grades, não me cala. Não, não me cara, não, não me cala. Politicagem, bandidagem, chinelagem, não me cala. Censura, mentira, desigualdade, não me cala. Polícia, dinheiro atrás das grades, não me cala. Não, não me encara, não. No hospital as pessoas morrem de infarto no coração. Aqui na vila tá desovado igual presunto no valão. Tem dia que é frio e eu me sinto congelado. Tem dia que é calor, o calor é insuportável. Eu sou daqui do sul, minha terra abençoada. Eu já nasci guerreiro caminhando nas calçadas. Pânico total, segurança eu nunca vi. Eu tenho que tá esperto assim, sobrevivi. Rasteira só nos canalha, já afia a navalha. Que se fica com a migalha e não passa da muralha. Muitos só querem ter mais, mas nunca tão satisfeito. Agradece o que tem hoje, orgulho é teu defeito. Humildade é essência pra quem tem competência. Eu levo como influência que usar a consciência. É muita violência pra pouca ambulância. Sou parte da resistência, não vivo da abundância. Que já nos guia e nos proteja, alegria ele almeja e planeja. Liberdade pra dentro da cabeça. E que os valores simples da vida não apodreçam. Fingimento na cara dura, sem sinceridade. Eu vejo ódio misturado com muita rivalidade. Na escola a droga rola pelo corredor. No banheiro overdose sumiu o fornecedor. A perícia tá na frente, a família não tá contente. O pai rico advogado acabou de perder um ente. Trancado no escritório viciado em dinheiro. Sozinho ele cresceu e já se foi sem vê-lo. Fiscal no centro leva tudo e atrapalha. Os mano tão trampando pra ganhar o que trabalha. O imposto é sacanagem, não dá pra acreditar. O que roubo de imposto, milhão de boca pode alimentar. Os quadros tão caindo, as máscaras reveladas. A verdade só aparece quando a espada é manchada. Eu nunca vou me render, meu povo só quer crescer. Mas no mundo onde eu vivo tá embaçado, tchê. Tá embaçado, tchê. Não me cala, politicagem, bandidagem, chinelagem, não me cala. Censura, mentira, desigualdade, não me cala. Polícia, dinheiro atrás das grades, não me cala. Não, não me encara, não, não me cala. Politicagem, bandidagem, chinelagem, não me cala. Censura, mentira, desigualdade, não me cala. Polícia, dinheiro atrás das grades, não me cala. Não, não me encara, não.